ZYL220, Rádio Clube de Campo Belo AM, ondas médias, canal 930, música, esporte e informação. Primeiro de maio, Rádio Clube 60 anos. Fazendo história, informando o dia a dia de seu clube. Um abraço, ouvinte das primeiras, bom dia, você internauta, aquele abraço. Estamos apresentando na clube a marca do esporte. Chegando junto e tocando de primeira para você, Rádio Clube Futebol para todas as torcidas. A número 1 no esporte. Em destaque, o jornalismo verdade sempre na frente. Estamos iniciando o nosso AM Notícias com as informações de Campo Belo. Nós temos as principais informações das cidades que estão próximas a Campo Belo. Os destaques da Polícia Militar, o plantão da madrugada. Jornal da Itatiaia, primeira edição, apresentação Eustáquio Ramos e Kátia Pereira. Uma programação de qualidade. Oi, bom dia para você. A partir de agora, até às 12 horas, o seu Preferência Popular. Você está ouvindo pela Clube de Campo Belo, o Rancho do Nhô. A comunicação do homem do recadão Nhô do Rancho. Minha gente querida, minha gente amiga, aquele grande abraço. A partir de agora, iremos juntos trazendo o melhor da música sertaneja. Realização da sua Rádio Clube Campo Belo e para todo o Oeste Sul de Minas. 60 anos aproximando pessoas. A distância não importa. Rádio Clube Campo Belo .com.br. A fé está presente. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos radiovintes da Rádio Clube, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração. Que abençoe-vos os seus lares, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rádio Clube 60 anos. Nosso presente é a sua companhia. Hoje eu declamo para vocês Saudade do Meu Sertão. Grande saudade que eu tenho dentro do meu coração, do carro de boi e do engenho, das coisas do meu sertão. Saudade eu tenho da roça, do paiol, do curral. Nunca esqueço da palhoça que deixei naquele lugar. Tenho saudade do corguinho, onde eu sempre nadava. Podoque, anzol, mijolinho, que tanto gostava de lá. Daquele bonito terreiro, chorando de alegria, chutava bola de pano, onde tem dois coqueiros com suas folhas banana, as ameixas e as canas, o jambo, pêssego e laranja, abacaxi, banana, jabuticaba e maracujá. Tudo me faz lembrar. No pasto a criação que dá gosto a gente ver, do meu cavalo alazão, danado para correr. Eu fico aqui matutando, como pode a gente viver? Passa ano, entra ano, tudo do mesmo jeito. Aqui o mundo é diferente. Eu vou voltar pro meu sertão, lá no meu pedacinho de chão, vou lá morar novamente. Lá tem bezerro, leitão, tem fartura para sobrar. Qualquer coisa na cidade, a gente tem de comprar. Lá tem felicidade, tem fortuna e alegria o ano inteiro. Coitado deste caboclo, deve mudar para a cidade, se não morrer em poucos dias, com a marvada da saudade, vai cumprindo dia a dia o seu fadado. Coitado, lembra da tristeza que sentia quando se sentava na porta para ouvir a Ave Maria? Hoje tudo é diferente. Aqui na cidade ninguém olha para a gente. Lá na roça o povo é mais honesto, o povo tem coração. Ai, meu Deus, faz eu voltar pro sertão. Poema bonito, hein? Saudade do meu sertão, bonito. Toda sexta-feira você tem um encontro marcado com um lindo poema aqui no nosso programa.